bateu na traseira do meu carro. Deixou falando alto, meteu uma carteirada do Senado. Disse que era filho de um deputado que fazia, acontecia. Sacou o celular pra intimidar. Tava sem bateria, do lado tinha um orelhão. Só que difícil ele com cartão. Tempo é precioso, você sabe. Tic tac, saquei meu startup e disse na humildade, aí play, toma aí. Usa, mas não abusa. Ele com olhar de quem acusa, pensamento telegrafado. Linha, aparelho desse preto são roubados. Foi pra longe pra que eu não ouvisse. Foi aí que eu vi embaixo dos bancos da Mitsubishi duas garrafas já vazias de uísque. O policial chega ao local e ao invés de dar o flagrante, me chama de folgado, intrometido, da voz irritante. Chamei de véio, o cara quase teve um ataque. Ferro na mão, já na pressão, querendo me empurrar pro interior do camburão. Na confusão, o play fugiu na tranquilidade. Não dá, eu respondendo desacato à autoridade. Verdade. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Restaurante do Senado, caviar, champanhe, almoço executivo, Conic, galeria, meio-dia, é aquilo, sirva-se. Um 99 o quilo, outros nem isso. Sem segredo, o cachorro mais refri ou churrascão grego. Hora da saída, 10 minutos, num carro importado até sua mansão no lago. E eu, baú lotado, até o meu barraco. 2 por 3 metros quadrados, aí complica, só o capitalismo explica. Fim de semana eu tô na rua, nos estilos do meu jeito. Careca, agasalho, jaquetão preto, pra eles um erro grosseiro. Entro numa loja, sou seguido, meu visual não passa batido. Aí chama um perito tipo, um pai preto, uma mãe preta, até aí nada. Na certidão do filho a cor da pele é parda. É uma piada. Certo, Gog, deixa comigo. Meu povo foi julgado à revelia, condenado sem direito, advogado, selvageria. Traduzindo em dia a dia, guerra fria. Pensaram que a periferia iria desistir. É sim, é de morrer de rir. É sim, de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim, de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Meus ídolos caíram por terra, por terra. Me descobri em plena guerra. Mas e aí? Chega de ser guiado, uma peça sem valor. Um monstro que o adversário criou. A hora cívica, a fada verde, o hino, a nossa cultura. São a pá inchada que cavam sepulturas. O ditador escreveu a história, atida na certeza que não seria mudada. O caderno, a caneta esferográfica usada não tem mais valor que a borracha. Muita coisa a ser apagada e reescrita. A voz ativa, a repressão não silencia. Linha de frente contra essa guerra fria. Constituição garante direitos iguais a todos os cidadãos, independente do sobrenome. Vida real, madame, cumprimentada e na quebrada o couro come. O medo nos foi implantado, uma ponte safena. Agora temos o antídoto, trema. Sistema trema, pensaram que a periferia iria desistir. Pode crer, é sim de morrer de rir. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Oh.